Um monte de secreção. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs, escutando seres humanos e robôs da internet. Eu sou o Fernando Barolho, aqui comigo está ele, Thiago Peteleco Zanetic. Olha, demorou também. Tem uns que quando você fala, falou, demorou, hein? Você falou tipo uns nada a ver, tipo, pato, sim, paleontólogo. Pato Benton. Nossa! Lembra na época que reggae era mó moda, né? Daí tinha aquela... aquela música lá do UB40, que era tipo uma música do Elvis que eles regravaram. Como é que era? É A Little Less Conversation, não é? Não. Ai, não lembro, pô. Que bosta. Mas tinha... A la la la long, lonely long. Tinha... Girl, you hit me with the bomb. Falando da bomba, nossa, eu gostava... Opa. Até espirrei com essa música. Deus te abençoe. Eu americano, né? Que fala God bless you, né? Uhum. Saúde. É ou não regra de etiqueta falar o saúde ou não? É, né? Não é? Então, acho que não. Na verdade, parece que não. Não? Não. Porque, na verdade, eu acho que quando você é muito chique, você quer que as pessoas se fodam. Você tem que ser snob, né? É, exatamente. Só que na medida certa. Sabe o que eu odeio? Você não pode ser muito snob. Sabe o que eu odeio? Eu vou adiantar o sabe que eu odeio, que se não tiver um bom depois, né? Mas é que eu posso, provavelmente não vou lembrar. Quando a pessoa, aquelas pessoas que espirram e ficam com aquele cheiro de própolis, aquela coisa... Sabe, você já sentiu, não sentiu? Eu odeio espirro de própolis. Eu vou contar a história disso aí, então. Que vale, eu tenho uma história pra emendar. Ai, caralho. Eu... Mas você já sentiu? Não. Nossa, tem gente que tem cheiro de própolis no espirro. Tem gente que tem cheiro de própolis, ponto, né? Especialmente na época de gripe. Ah, sim. Quando bate o frio e a chuva, e você tá no busão, assim, sempre tem alguém que tá com cheiro de própolis. É verdade. Você salvou minha vida na CCXP com seu spray de própolis. Ah, foi um amigo meu que me entregou porque ele viu que eu tava completamente rouco. Eu tinha um ingresso sobrando do dia. Sítio? Foi o Vitor Hugo. Ah, Vitor Hugo. Vitor Hugo ficou 3 horas lá, eu fiquei apresentando 11 reis, falei, não comprou, falei, depois eu vou ver. Acho que até hoje não comprou. Provavelmente não, porque ele é esperto. Não é, porque 11 reis é bom. Não, é só ele ficar amigo de você depois em outros eventos até o ponto de você entregar um livro pra ele. Eu não vou dar, eu não dou livro de graça assim pras pessoas. Eu dou livro de graça, você é só um influenciador digital. Eu daria um livro de graça para o PC Siqueira, por exemplo. Pra ele, sim. Por quê? Porque vai que ele chega e fala no canal dele do... Ele não vai falar, obviamente. Não vai nunca. Do mesmo jeito que você fala, eu não vou dar meu livro de graça, ele vai falar, eu não vou fazer merchan de graça de porra nenhuma. Não, mas você... Ué, tá... É o trampo do cara. O livro é o seu trampo. Sim. Então, ninguém vai fazer de graça. Você quer ser muito brother de alguém famoso pra ele fazer um toma lá da cara? Livro é igual o cu. Eu não dou de graça. Só pra influenciador digital. Mas irmão do Felipe Neto, eu não dou, não. Nem o livro, nem o negócio. Ele faz uma banheira de 11 reis. Nossa, deve doer mergulhar numa banheira de 11 reis. Ótimo! Uns de pontudo, né? E é grande, né? Pesado. Eu tenho uma história, então, pra minha, lembrei. Eu era um ex-sogro meu, bastante tempo atrás, de uma pessoa que eu não consigo, não gosto nem de lembrar do nome, a ex-namorada. É a única ex-namorada problemática que eu tive. Ixi! Bom... Olha que eu nunca falo de coisas pessoais aqui, mas é a primeira vez, mas é só porque, né? Bom, e aí uma vez eu estava... Não é nesse sentido, não. É no sentido ruim da coisa. Eu sei, só estou sendo... Ah, tá. Bom, isso você é o tempo todo. E aí um dia eles tinham casa no litoral sul de São Paulo. No sul. Litoral Beleza, sul. Beleza, não tão snob. Ah, mas olha, honestamente, teriam dinheiro para ter no litoral sul da Noruega, se quisesse, que era bem rico. Bom, é... Aí o que aconteceu? Aí ele me deu uma carona pra voltar para São Paulo. Né? Seu ex-sogro. Sim. E aí o bichão soltou o espirro do própolis. Só que ele tinha um carro chiquezão. Então ele tava com o ar-condicionado e tava fechado. Aí ele soltou isso nos primeiros 20 quilômetros, sei lá. Não, nos primeiros 5 quilômetros. Só que ele são começou... 200 até São Paulo. É, não sei quantos são, mas é bastante. Eram uns 200. É tudo isso? Eu acho que é, não é? Do litoral pra cá? É Peruíbe, não sei. Deve ser. Peruíbe é até mais longinho, assim. É, até Praia Grande, ali, Santos, é uns 120 quilômetros. Sério? Né? Tudo isso? Caramba, eu não sabia. Por isso não, que é uma hora de viagem, porra. A estrada é 120 por hora. Você chega lá em uma hora, ou supletivo, quanto tempo, qual a distância? Posso continuar minha história? Então, aí ele soltou um, pai. Soltou dois. Ou seja, o carro ficou cheirando espirro de própolis. Podia ser pior. Ele podia cagar. Ele podia fazer uma timpum, se borrar e ficar aquele cheiro de bosta misturado com própolis. Eu acho que eu prefiro o cheiro de peido do que o fechado. Não, não é peido, é cocô. Ah, é diferente. Hoje no ônibus. O cheiro de cocô é diferente do cheiro de peido. Não dissipa, porque a matéria fecal tá lá. É verdade. E aquele aquela pungência do cheiro, é verdade, tem razão. Hoje no ônibus. Cuidado com o que você deseja. É. Hoje, não, isso não vai acontecer porque eu não vou ter mais contato com aquele espirrento de própolis. Mas desejo saúde a ele. Ele sempre me tratou bem, né? Melhor do que a filha desejo dele. Desejo saúde. Baroni é engraçado? Não. hoje no ônibus, depois a gente vai falar da onde estava vindo esse ônibus, que tipo de ônibus era. Era um ônibus do tipo executivo. É que verdade, eu pego esse ônibus. Nesse episódio é nesse episódio que haverá a grande revelação. E aí eu estava nesse ônibus e estava cheio, estava de pé. Não se deve, na verdade não poderia, por lei, estar de pé. Nesse tipo de ônibus você... Tem que ser sempre sentado. Né? É. Mas eles pegam lá. Então, e assim, você não vai ficar esperando tanto, então você pega e vai, né? Pela hora que é tudo. Só que tinha uma mulher do meu lado, era ela um cara, eu fiquei no meio dos dois. Só que ela era folgada, ela queria mais espaço. E ela ficava, tipo, apertando a bunda dela, assim, sabe? Assim, tipo, sabe quando a pessoa fica querendo forçar pra você dar espaço pra ela? Só que o cara que tava com ela, tava do meu lado, eu tava preso entre os dois. E era cada um forçando uma nádega minha. Era esquerda, direita, esquerda, direita. E eu já não tenho bunda pequena. E aí o que acontece? Estavam apertando muito minha bunda. Aí eu tava gaseificado hoje. Eu ainda tô, na verdade. Comecei a peidar. E aí o negócio é todo fechado. E tava cheio. E tinha aquele cheiro, aquela coisa, aquele ar denso. E eu comecei a soltar. Agora vai, vai. Comecei a soltar. Eu vi os dois comentando. Nossa, isso que ela falou. Aê, a vingança. Eles soltaram perdeu a oportunidade de ser a melhor imitação do Chorão da sua vida. Todas as imitações do Chorão são as melhores da minha vida, porque é igual. Tem dias que eu não sei nem se é o Chorão que tá falando aqui, se é uma gravação que você tá colocando, sou eu. Dá pra você prestar atenção aqui? Não, você é irrelevante. Oh! Eu só tô vendo, na verdade, se eu não deixei alguma merda no começo do episódio anterior que eu tô editando sem ouvir, enquanto a gente grava. Nossa, daí corta um teco assim, daí é tipo a melhor, minha melhor piada. Esse é o problema, eu não tô cortando nada. Nossa. Tem a introdução, normalmente eu edito a introdução, né? Uhum. Desde que eu aperto o botão de gravar até... Olha, bom, dá tempo de eu... Até ele ir ao ar, eu consigo ouvir lá e ver direitinho, porque eu tenho acesso, porque eu tenho a senha do site. Tem a senha do site Swordfish. Nossa, que referência velha. Olha, assim, você lembra quando a gente... Você lembra que ele era o filme usado, que tinha sempre uma propaganda no DVD? Sim, sim. Você não roubaria um carro. Você não roubaria uma casa. Era sempre ele. Eu acho engraçado que nos Estados Unidos, esse anúncio anti-pirataria que vinha nos DVDs era diferente. É. Que era, you wouldn't download a car. É. Eles falavam direto de download. E aqui no Brasil era roubaria. Roubaria. Era pra fazer uma associação mais de crime mesmo. É, e não adiantou. Não, e... A gente deu mais gosto, os caras falaram, agora eu sou criminoso. Lembra daqueles... um dos primeiros memes da internet, que eram os posters motivacionais? Ah, sim, sim, sim, sim. Aí tinha um que era essa imagem, you wouldn't download a car, e embaixo escrito, fuck you, I would if I could. Olha, sim, você não. Eu baixaria um carro se eu pudesse, porra. Nossa, eu baixava uma Ferrari. A impressora 3D tá fazendo isso chegar perto. Teve um cara que fez, né? Um carro? É. Funcional? Funcional. Não, mas obviamente que não dura. Ou não sei se ele pegar a estrada, desmonta, né? Não, o cara fez... Resistência do vento só já destrói o negócio. É, o cara fez, acho que pra provar que pode, que dá. Uhum. É, se você manja dos negócios, você faz pecinha por pecinha, você... Já dá, né? Não, só o que ele gastou do cartucho, sei lá como é que chama, porra, o negócio, você dá pra comprar... Dá pra comprar três carros. É, exato. Pra comprar um Tesla. O Nikola? Não, esse morreu. Mas você compra o cadáver dele. Você compra o Elon. Vamos anunciar, então? Vamos. Só um minuto. Eu só tô esperando um tempo, na verdade, no... Barone, então você vai fazer o anúncio, hein? Vamos lá. As pessoas estão curiosas, então... Atenção. Do lançamento deste episódio, Thiago Pesanetic, ó, falei certo até pro anúncio, e eu, Fernando Barone, trabalhamos juntos, 8 horas por dia, mais 1 hora de almoço, no mítico Tamboré, na Panini. Qual é a nossa função? Panini. Nós somos... Fazer paninis. De certa forma, a gente faz paninis. É pãozinho. Eu falei panini, eu lembrei do... aquele podcast Matando Robôs Gigantes. Que lá no passado, eles começaram a ganhar umas coisas da Panini pra divulgar. E aí, sempre que iam fazer o merchan, eles faziam panini, panini, panini. Tipo, os três falavam panini, assim. Era engraçado. Imagino. Então, mas nós somos... Qual a nossa função lá? Usina é a nossa função, né, Usina? É, fazedor de usina expressiva. Somos editores assistentes. Aê! Ah, tava com a música antes. Então, agora vocês vão chegar pra lá. Quer saber? Ah, quando vai sair Terra X? Quando vai sair... Não é com a gente. Não mesmo. A gente tá trabalhando com essas notem, coisas. Notem, ressalte o assistente. A gente decide porra nenhuma, tá? Decidir a gente não decide. A gente até sabe algumas coisas que a gente talvez possa ou não revelar. Então, na verdade, não perguntem. A gente não pode, não vai. E eu nem tenho interesse em revelar pra vocês. Isso aí, na verdade, tem a parte de marketing deles. Mas, na moral, se você é desse tipo de pessoa... que enche o saco, que faz parte daqueles grupos de gente que fica organizando como vai pedir algo pra uma editora, vai tomar no meio do seu cu. Não é com nós, não. Eu falei até com um sorriso no rosto. É verdade. Vai tomar no meio do seu cu. Não, mas não, a gente acho que não vai enfrentar isso, não. Quer dizer, não sei, viu? Pode desligar agora. Tchau. Beijo. Eu ia tirar o fone. Eu juro que eu ia. Episódio relâmpago, né? É só um anúncio, é só não tem mais nada. Mas e aí, qual que é o tema, caralho? E nossa, aí, que é o horrível, tema, que baixo calão. Pro obséquio, Fernando Barone. Tiago. Comunique o tema para nossos Pesanetic. Ouvintes de gramofone. Zepanetic. Não, Pesanetic. Prurido Zanetic. Cancro mole Zanetic. Vamos falar de... Tiago pede maracujá Zanetic. Nossa, esse é pesado. Nossa, assim, não procurem no Google. Tira o Zanetic, no caso, se você quiser procurar. Aí tem o meu pé. Tiago pede maracujá, tudo bem. Zanetic, não. Não, não estrague a honra de meus ancestrais. Ai, caralho, esse me deu vontade agora de usar o Photoshop pra fazer um multiply no seu rosto junto com o pé de maracujá. Nossa! Ao invés de sarda. Pra ficar os furos, assim. É. Se você tem tripofobia como eu. Você sabe o que eu descobri esses dias? Por que tripofobia que... é uma reação natural. Mas você sabe por quê? É instintivo. É instintivo. E é das homens das cavernas. Sim. Por causa do pra ver se a carne tava com verme, né? Tava podre. Sim. Puta, eu achei do caralho. Eu sou tipo descendente direto, porque eu tenho tripofobia. Todo mundo tem. Não, não. Ponto. Não, aí que tá a questão. Não, não é todo mundo. Como? É muito comum, mas não é todo mundo que tem. Porque de forma evolutiva, a gente, da lei do uso e desuso, a gente já foi perdendo muita gente. Você tem níveis também, né? Existem tem níveis. Gente que, porra, não, tem gente é que é fobia foda. É, exatamente. Como qualquer fobia, existem níveis da fobia, né? Tem gente que passa mal, tem sudorese. A gente já fez um episódio sobre fobias? Sabe que eu não lembro? A gente sempre falou o que ia fazer. É, eu acho que sim, né? Que a gente chegou a separar umas fobias pra falar. Acho que já rolou. Não, eu tenho certeza que não, porque eu não lembro de ter feito a capa. Verdade. Porque eu não faço ideia de como fazer uma capa de fobia. Do aracnofobia, você seria umas aranhinhas. E da tripofobia, você seria os buraquinhos, um monte de baroninho, assim. Não, mas é um só de todas as fobias, cara. Você é burro, hein? Caralho. Eu sei, era cada um representando uma fobia. Ah, vai ficar pior do que eu imaginei. Alguma vez fica melhor do que você imaginou? Já, qual é a capa que você mais gosta? Já que eu mais gosto é a do Diabo e do Jesus, ainda, que é, pra mim, o melhor episódio até aquele, hoje. Aquele é uma das melhores mesmo. Uhum. Mas acho que o melhor episódio... A capa, no caso. Melhor capa. Puta, é difícil porque, assim, fica oscilando, sabe? Não, tem umas que eu me sobressaio, tem umas que... É que depende do tema. Tem tema que é muito sim, fácil sim, de fazer. Sim, é mais fácil, né? Deixa eu abrir aqui. Não, dá uma bisoiada aí, porque Eu acho que ainda é do Diabo e do... Essa é uma das melhores, sem dúvida. Nossa, essa ficou muito boa. Mas tem umas que ficaram muito boas, assim. Foi na medida, sabe? É. Da zoeira com a... E toda a skill que você empregou, né? Toda a skill anglófono. Nossa, é uma guerra constante isso daí. Por que a gente não assume logo? Anglófono de merda. É que é você que fica aí. Eu acho legal melhorando franquias de cinema que tem vários de nós, assim. Ah, e tem o Walter Mercado. Ah, não é esse. Não, esse daí. É de previsões. Previsões. Qual que é do melhorando franquia de cinema? É o Hobbit, assim, ele saindo correndo, tem o Tartaruga Ninja, tem o King Kong. Você tem é o Tartaruga Ninja, né? Você é o Michelangelo, né? Ficou bom com os olhos. Eu sou o quê? Cagado. Eu sou o Hobbit. O Obi-Wan, né? E o. Ah, é o Obi-Wan. Bilbo. Ah, é verdade, cada um é muito. O episódio aleatório é muito foda. Essa ficou boa. Tem que ter o Lulu Santos e o Felipe Dillon. O de Salsicha e Fandom. Puta, assim, que é do Metallica, né? Não. Ah, não, do Metallica é do Efeito Mandela. De cosplayers, de princesa da Disney. Eu queria fazer mais uns negócios desse tipo, pegar alguma coisa curiosa pra comentar. Tipo assim, que nem o Efeito Mandela. Uhum. Tipo assim, que nem tripofobia, sabe? Assim, o negócio. E fazer isso e dentro do episódio a gente descobre um tema seguinte pra juntar duas coisas. Queria fazer mais isso, achei legal esse daí. Sabe por que deu certo nesse? Porque foi acidental. Sim. Não, você tanto que o negócio. Pra quem ouviu, aquele lá, a parte do Metallica que inventou o milho é uma frase do episódio. E é tipo no final, assim. Isso que é lindo, porque a pessoa vai ficar esperando aquilo muito tempo. A Dona Jane. Dona Jane citada duas vezes aqui. Se citar três vezes, pode pedir música no Fantástico. Eu já fui citada mais de três vezes, fácil. Não, seguidas. O único que é citado aqui em todos os episódios é o Ayrton Marinho. Não todos. Tem um episódio que ainda foi citado. Foi de propósito. Foi de propósito. E a gente combinou antes, assim, não vamos, tem que tomar cuidado. Aí tô com dor no calcanhar. Será que é pé de maracujá? É muita treta, bicho. Ai, tá doendo mesmo. Fala aí, vai. Que você que falou o tema, fala aí. Vamos falar de ficção científica. Então tá bom essa merda aí. Tá. Aquele gênero que você não consegue escrever. Eu? Não, ficção científica eu consigo, pô. Minha obra maior de quadrinho que ainda tá sendo produzida é de sci-fi, pô. Ah, não vi? Não sei. Já te contei. Onze Reis Princípio é uma trilogia. Só tô vendo um. Não, mas ela é livre, é quadrinho. Não, mas sinceramente. Eu só gosto de encher seu saco. Não, eu sei, mas falando, sinceramente, eu sou louco pra escrever um sci-fizinho. Mas eu acho que eu vou cair mais num sci-fi. Vamos entrar, obviamente, nos tipos de sci-fi que tem. Num de entretenimento, assim. Não sei se algo especial. Nos tipos de sci-fi, tem vários subgêneros. Um de entretenimento. Eu né? tava elaborando antes de você começar aqui da minha cara. Não, eu queria fazer um negócio mais divertido, assim. Não sei se talvez um especial pra alguma coisa, mas uma coisa mais leve. Não tão hard sci-fi, não tão assim. Porque eu não tenho capacidade pra fazer isso, não sei. Hard sci-fi é foda. Hard sci-fi é pra nerd ter tudaço. Sim, sim. Pra você escrever e isso... E os meus peitorais são extremamente definidos porque eu faço supino. E normalmente pra você... Supino é pro peito, né? É. Os grandes escritores de hard sci-fi... Faziam supino. Eles tinham... Imagina o Asimov malhando. Ainda vai... Puta merda. Que pariu. Ainda vai levar um tempo... Eles tinham... Pra escrever a fundação comigo. Nossa, ele nem rimou, seu merda. Eu sei, eu me perdi. Você é ridículo. Eles tinham formações em áreas exatas, né? Quem você acha que me estaria... Eu vou desistir, gente. Não, próxima. Eu tô brincando. Eu vou apertar stop. Não, manda brasa que tava interessante que você tava falando. Um bagulho de 10 minutos. Elabore. A maioria dos autores de hard sci-fi, eles tinham formações em ciências exatas, né? Uhum. Ou inclinação pra, né? É, então... É por isso que eu escrevi um hard sci-fi, eu escrevi um hard sci-fi por isso. Uhum, é. É Tostines? Porque é fresquinho? É, nossa, essa... se você falou, teve algum, em algum ponto você falou sobre uma referência datada... Olha essa. Essa é bem datada. Essa aí, ó. A última vez que teve essa propaganda sendo televisionada foi em 1992. E olha lá. Você não foi antes? Sim, muito, né? O elefante é fã de Parmalat. Não, guarda isso. Eu quero fazer episódio sobre publicidade e propaganda. Ah, mas a gente já falou como é que vai ser esse. É você criando slogans pra gente ver como você seria isso bom. É, isso vai ser uma parte dele. Não, é ele. Da que NET. Eu. Danone. Pronto para tomar. Sci-fi. Era beber. Era bebê? Agora não sei. Outra zoeira de infância. Qual? Com o que Danone rima? Alcione? Barone. Ai! Puta, olha que vida, hein? Tinha a versão do Para Beber e o Para Comer, quando era da NET, e depois tinha o da NET Líquido, que daí virou Beber, né? Da o quê? Da NET. É. Primeiro ele era tipo um pudinzinho. Sim. Então a propaganda era pronto para comer. Ah. Depois fizeram o líquido e era pronto para beber. É. Por isso que você é assim, todo meio... assim, tipo, como dizer assim... Na defensiva sempre. Você sofreu a vida inteira com bullying. Não, você diz que não se importa. Mas como a torta. Tá muito sci-fi esse episódio. É legal os caras que caíram aqui do nada, essas pessoas. Que caíram aqui do nada. A pessoa fala de sci-fi e vou ver, né? Falar de obras renomadas. A gente vai falar de obra nenhuma. De Úrsula. Começa por Úrsula aí. Le Guin. Não vamos falar de obra nenhuma. Nenhuma. Nenhuma. Então a gente vai falar do quê? Do sci-fi. Como gênero. Como gênero. Essas coisas. Esse é o gênero favorito? Literário. Porra, eu... Não, só literário, porque tem cinema, tem quadrinhos, tudo dá pra cena. Eu acho que é, viu? É um dos meus. Prateleiro, eu diria que é. Puta, mas assim, nós temos razões óbvias aqui, por quê? Mas assim, meu favorito ainda é fantasia, mas claro, eu acho que sci-fi é próximo. Então, a minha estante é praticamente toda sci-fi e fantasia. O que é engraçado, eu já comentei aqui, eu não vou repetir, vocês procurem aí quais são os meus livros favoritos. Nenhum é de fantasia ou sci-fi. São completamente fora disso. Parabéns. Ah, não. Aquele livro daquele... O novo é fantasia. Como comentado, a gente não pode comentar dos livros. Mas aquele livro que tem aquele bicho que é no cinema representado como uma criatura verde com dois parafusos. Ele é considerado um sci-fi. É o primeiro sci-fi da história. É o primeiro sci-fi. Então, minto o que não, eu falei. Não é o primeiro sci-fi. É sim, é o primeiro. Não, tem um outro antes. Não, que antecede? Você diria de H.G. Wells, essas coisas? Não, o Wells depois. É depois? É, mas acho que tem um antes. Mas foda-se. Júlio Verne? Ah, não, que daí é proto-sci-fi, não é sci-fi. Aham. O primeiro sci-fi que teve foi numa pintura rupestre. Isso. Uhum. Porque errou a mão, assim. Os caras, eita porra. Eita, que bicho é esse, caralho. O cara tava desenhando bonequinho e quando foi desenhar o pinto, caiu, assim, deu derrame no braço dele, sei lá, alguma coisa assim. Aí fez um pinto bem grande. Aí hoje em dia você vai lá e fala, olha, o Fassbender já existia na época das caras. Nossa, de novo, ó, existem três coisas nessa vida que me fascinam. Pinto do Fassbender, Felipe Dillon e a minha imitação de Chorão. O pinto do Fassbender já pode pedir música. Pinto do Fassbender. Pinto do Fassbender bom. Nossa senhora. Ele é grande, que pintão, meu irmão. Entra no meu... Sci-fi? Pintão. Ah, eu dependei. Eu sei que você não tá gostando, mas eu tô divertido. Eu tô à beira de desistir. Vamos falar de sci-fi. Fala um pouquinho. Não, eu tava falando. Pintão. Vamos fazer um vídeo sobre o pinto do Fassbender? Não. Eu também não deixo essas coisas. Eu não posso ter um canal sozinho. Eu ia muito fazer um vídeo análise do pinto dele. Eu ia fazer um desenho, assim, ia fazer, tipo, né... E daí ia ser, tipo, cortado como se fosse os círculos do inferno do Dante. Ou uma carne de... Eu tô achando que esse vídeo vai virar. É sobre sci-fi e o pinto do Fassbender. Não. Aleatório 2. Ah, tá. Não, mas assim, vamos lá. Vamos falar. Porque sci-fi, normalmente, é uma crítica. A algo. É. Ou uma... Diria, eu já não sei se conseguiria dizer que é uma tentativa de prever algo. Não, eu acho que... Porque essa não, coisa não é da, bem a ideia do negócio. Todo esse rolê do sci-fi ser o gênero que prevê tecnologia... Isso é óbvio, porque mexe com tecnologia, mexe com ciência. Assim, é porque você tá consequência. Vendo. Você resolveu não parar de falar agora. Eu achei a palavra que eu tava querendo falar antes. Desculpa, porque eu me sinto mal de verdade. Caralho, desculpa. Você tá insuportável nesse episódio. Barone, deixa eu pedir desculpa. Só porque a gente tá trabalhando junto. A gente vai mal, vai se falar. Então... Mas, ó... Tá, fala, vamos ficar quietinho. É muito fácil você ficar pensando, oh, o Clark previu isso, previu aquilo. Uhum. Até quando você olha 30 anos depois. Quando Sim. você olha depois que a coisa foi feita. É. Ó, sendo anglófono de novo, já antes de você me acusar, é o hindsight. que eu realmente não sei como traduzir isso. Eu ia falar isso, que eu acho que não tem uma tradução direta. Olhar pra trás, né? É. Visão traseira. É, mas isso funciona pra qualquer merda. É, sim. E justamente por trabalhar com tecnologias, uhum. porque é científico, né? Então você tem que mexer com essas coisas, com teorias, com os cacete. E você sempre extrapola isso pra poder criar seu cenário. Sim. E eventualmente você vai acertar. É. Ou eventualmente você vai inspirar cientistas póstumos aí atrás daquilo, porque ele achou aquilo legal, ele achou aquilo interessante. Eu ia falar isso, o cara fala, puta, isso é legal, acho que vou tentar fazer essa merda. Por que não tento fazer uma porra num carro que voa? Por que eu não tento fazer uma telinha que tem todos os bagulho que eu preciso o tempo todo? Por que eu não tento fazer um teletransporte? Mas o hoverboard que é bom... O hoverboard que é bom porra nenhuma, é. Né? Porra. E os caras inventaram, lembra que tinha aquela coisa? Ai, que saco que foi 2015, hein? Não, é que teve um vídeo... Com o Christopher Lloyd. O Christopher Lloyd, que era zoeira, e foi feito pra ser zoeira. Não, sim, mas tinha gente levando a sério. E era mó feio o efeito, assim, tipo, era claramente um green screen, que era até do Funny or Die, eu acho, o vídeo. Não era green screen, eram fios. Eram fios, é, mas assim, não, mas dava pra ver que tava. Dava pra ver que era meio cagado, assim, o movimento. Aí depois teve aquele outro que é feito em cima de imãs, uma chapa, né? De metal, que é o mesmo princípio do Super Trem. Do Super Trem, sim. Só que você precisa ter uma cilha de metal. Adendo, você aprendeu sobre esse conceito no Beakman. Não, foi na Super Interessante, cara. Puta, eu aprendi no Beakman. Que eu lembro... Era maravilhoso. Lembra nos anos 90, quando a Super Interessante era extremamente sci-fi? Sim, sim. Que toda a capa era uma tecnologia absurda do futuro. Exato, sim. E nessa tinha, tipo, as super vias de metal, os cacete, tipo, o conceito do ímã fazendo energia pra mover as... É mó foda, porque não tem atrito. Eu acho muito foda. Não tem resistência alguma. É um super sistema pra você poder frear tal, e manobrar. É bem louco. E vai super rápido, porque você não tem atrito. É, você não tem atrito. Você não tem resistência. É a única resistência que você encontra é do ar. É. É bem louco. A gente até que é inteligente, né? A gente lê pessoas inteligentes. É isso, na real. Não, eu não como fala? Um livro que eu sei que a gente vai falar de livro, mas um tipo de livro que eu quis dizer que eu escreveria de sci-fi é tipo Guerra do Velho. Seria... Militar. Não. Eu digo em termos... Não a temática. O tom. É, pra mim, é o próximo que mais próximo que eu conseguiria fazer inicialmente. É, tem mais sua cara mesmo. É, bastante. Até o jeito que o cara escreve é próximo do meu jeito. Quer dizer, eu... Sim. Sim, basicamente é isso. Sci-fi... É um gênero que normalmente faz uma crítica a algum aspecto da sociedade ou a sociedade como um todo, como ela age, de um determinado lugar. Uhum. Sim. E extrapola isso usando elementos científicos e futuristas. Sim. Normalmente futuristas. Não necessariamente. Não necessariamente. Você também tem a ficção científica de realidade alternativa. Uhum. Tem certo? O retrofuturismo. Tem o retrofuturismo e por aí vai. Que o negócio foi virando um Leviatã conforme foi se desenvolvendo, né? Steampunk é sci-fi, você pensar. De certa forma, sim. É um gênero derivado ali, né? É. Diesel punk e tudo mais. Também tem. E agora tem o Silk Punk, sabia? Não. O cara que escreveu aquele O Problema dos Três Corpos? Não sei. Ele ganhou o prêmio Nebula, o Hugo, foi publicado pela Suma de Letras ano passado, eu acho, retrasado. Não. Cixin Liu, é um chinês. Ah, tá. Ele eu falei, tá, como se eu soubesse, mas não me lembro. Ele fez um outro livro que mexe com ficção científica e tal, e ele foi definido como Silk Punk. Que ele usa elementos da China feudal e joga isso num rolê meio steampunk. Né? Oh, então é legal. Interessante, né? Nós temos o afrofuturismo também. Temos. Que tá em plena ascensão. Assim, né? Sim, você tem uma pinca de derivados. Derivados, assim, sim. Que vieram dessa ficção científica. Cadê o tupiniquim futurismo, não? Como que a gente faria? Puta, verdade. Como é que... Você pode fazer um regionalizar, por exemplo, mocafuturismo. O tupirismo. Imagina o tupirismo. Mocafuturismo. Nossa, é. Você é tudo cara meio... Juventus, né? Tudo Juventus. Os caras meio italianão falando aquele jeito. Ô, Ravelo. Ô, assim. Ravelo, é o raio laser, meu. Assim, o. Santo André futurismo. Futurismo dreense. Mas o sci-fi nasceu no século XIX. Sim. Faz sim. muito tempo. Bastante tempo. É que, na verdade, assim, ele surgiu inicialmente... E eu só posso estar falando merda, pode ter sido outra razão, mas normalmente foi porque por causa da Revolução Industrial. Tá bem ligado a isso, com certeza. Sim, com certeza. Aquele livro do bicho que eu falei... Do bicho? Do cara que foi construído a partir de um monte de pedaços de outros corpos. Sim. O Prometeu Moderno. É o nome... É o subtítulo, não falei o nome do livro. Ah, então tá bom. Então você pode falar só do princípio, não pode falar do 11... Imagina quantas pessoas não sabem quem é o subtítulo desse livro. Nossa, pouquíssima gente sabe, porque nunca é usado. Normalmente, quando você abre o livro, tem escrito... Já virou uma só. Propriedade intelectual global, né? Histórica. É. E era um... É porque, tipo assim, a Revolução Industrial, essas coisas, ela para as pessoas da época, era assustadora. Então, na verdade, era um negócio que mexia com o imaginário popular. Foi uma das primeiras mudanças rápidas do mundo, né? Tudo era mais devagar no mundo. É, daí só acelerou, na verdade. Pra mudar e tal. O impacto das mudanças era mais lento, né? Uhum, sim. Era lento pra caralho, na verdade, né? Não, assim, não era lento pra caralho. Pra nossos padrões de hoje em dia. O que a gente tem hoje, a Revolução Industrial foi lerda. Meu, pensa nos... Na real. Sim, foi lerda. Mas aquilo era o início, digamos assim. Não era tão início, mas era assim, como dizer, a primeira grande ascensão da questão. Aí depois, agora hoje em dia, tipo, pensa nos últimos 20 anos o que aconteceu. 20 anos nem é tanto, 20 anos é 1997. Pois é. Pensa como é que tava o mundo. A gente ainda tava ouvindo, sei lá, 311, sei lá, os negócios assim. Você vira assim, naquela época, falasse, Donald Trump vai ser presidente, eles ririam de você. Nossa, sim. Naquela época ele nem era tão famoso assim, globalmente falando, porque eu acho que não tinha nenhum aprendiz ainda. Não, não tinha. Os aprendiz era nos anos shows são depois dos anos 2000. É mesmo, é. Depois de 2000, é. Caralho. É, pensar que, tipo assim, pode ser que o mundo acabe por causa dos negócios aí, né? Então, tipo, tá. Essa questão nuclear também, né? Mexeu também bastante, né? Você teve fases, né? Que assim, sci-fi... Que o Thiago tava falando de hard sci-fi, pá. A principal separação entre não saiba, né? Sci-fi, principalmente nesse início, era hard sci-fi e soft sci-fi. Hard sci-fi se preocupa mais em usar termos científicos, coisas da ciência bem próximas, bem reais, bem pé no chão, assim. O cara vai falar de uma possível ida... A lua, os cacete, ele vai usar foguete, vai pensar no bagulho assim. É. A queima de combustível mais... necessária, blá blá blá. O cara pensar na porra. Tudo bem que não era necessariamente tão elaborado na época, mas existia uma preocupação de fundamentar consciência. Porra, não era tão assim, porra. Júlio Verne era foda nesse sentido. Como é que tá? O Júlio Verne não é um exemplo bom de hard sci-fi. Não. É soft sci-fi. Não, é soft sci-fi. Não. Nesse quesito de regras, de elaborar porquê de tal coisa, fazer. Então é exatamente o contrário. Não, ele fazia muito isso. Não fazia. Fazia. Tá. Ele se preocupava com um monte de coisa. O cara virar e te falar que ele usou um balão pra dar a volta ao mundo just porque o balão era mais rápido. Porra, não é o exemplo que você vai pegar. Cara. Pega o... Não é, porra. Como 20 pirocas submarinas, não tem uma porra de uma frase. Falou 20 pirocas submarinas. 20 rolas submarinas. Não tem uma gibimba, uma piroca que te mostre como é que funciona o submarino. Se não tem. Uma piroca não for a do Darth Vader. Oh, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu cérebro? Do Fassbender? Do Fassbender é o monstro marinho lá que treta com o Nautilus. E não fica explicando como é que o Nautilus funciona nem porra nenhuma, velho. Viagem ao centro da Terra, lembrando. Ai, não pode falar. Ah, você já falou. É, foda-se, né? O rolê todo do Júlio Verne é aventura da coisa. Não, é aventura, é empolgação, sim. Sim. O foco dele é outro. A imaginação. Sim. Até onde você chega imaginando. Não, o hard sci-fi é o Arthur C. Clarke, por exemplo. É. Sim, eu sei. É o Asimov. Asimov. Júlio Verne foi um dos primeiros de soft. O H.G. Wells era mais hard do que o Júlio Verne. Um é o X-Videos, o outro é o Cine Privé. Pra que vocês entendam de uma forma melhor. Ah, bom. Porque é soft porn. Paralelo, soft porn. Um você até vê umas negócios, mas no outro te mostra tudo. E conforme o tempo foi passando, as coisas foram se desdobrando em outros rolês. Tipo, ficção científica militar, space opera. Que é enorme. É um puta lado da ficção científica gigantesco, o militar. Meu, tem muito gênero, subgênero dentro de ficção científica. Não, sim. É que dizem já que é ficção especulativa. É, ficção especulativa. E dentro dele você tem, meu, nossa, gênero pra caralho. Puta que... É, por exemplo, realidade paralela, considerado um subgênero. Sério? Sério. Ué? Então é foda, né? Não, sim. Não acaba mais classificação. Aí você tem Cyberpunk. É engraçado essa necessidade das pessoas de precisar nomear. Muito. Às vezes a classificação é desnecessária. Muitas vezes. Porque, assim, boa parte desses subgêneros que são grandes, eles vieram em épocas específicas. Eles foram criados. Tem a ver com a situação do momento, né? É, sim. Porque você tem. Beleza, hard soft. Todos podem ter essa classificação, todos os subgêneros. Sim. Dentro deles você tem essa divisão em todos. Não, realmente, sim. Aí depois você tem, sei lá, futurismo, militar. Sim. Quando que surgiu mais a ficção científica militar? Anos 60. Sim, mas é pós-Segunda Guerra, Vietnã, os cacete. É. O que também tinha muito nessa época, dos anos 40 pra frente? Ficção científica, nuclear, atômica, pessimista, desgraça, reconstrução, ou a humanidade fazendo um monte de merda. É. E por aí vai. Porque todo mundo tinha medo de morrer com uma bomba de hidrogênio. É. Que outro... Space Opera. Space Opera foi uma época também pós isso, quando começa a rolar um otimismo de novo. Que você tem aquela coisa do aventuresco, que é de outros gêneros, emprestado pra ficção científica. Que acaba virando um seu gênero próprio. Só pra... É, sim, com certeza. Não, o que eu tava tentando pensar aqui, qual que é a primeira obra, tipo, a quem é atribuído o título da primeira space opera? Será que é John Carter? É bem possível, né? É por aí, que John Carter é nos anos 30. Porque tem um monte de coisa, tem Flash Gordon, que é também... Flash Gordon é bem antigo também. Mas eu acho que John Carter precede o Flash Gordon. John Carter é mais velho que Superman. Tanto que o jeito que o Superman, que ele no começo ele só pulava, ele não voava, é derivado direto do jeito que John Carter fazia. Você sabia que Space Opera, primeiramente, era um termo pejorativo, né? Eu imagino que sim. Porque, assim, você tinha muito Western, certo? Uhum. É, que eles chamavam de Horse Opera. Nos Estados Unidos. Sério? Quando você não sabia? Queriam ser depreciativos. Oh. Porque cansa, né? A superexposição da coisa. É. E depois de Sputnik, depois da corrida espacial começar, o espaço virou o tema principal de quase tudo no entretenimento. Aí veio a Space Opera, que do mesmo jeito que usavam Horse Opera, era tipo uma nova parada nessas coisas. Flash Gordon, cacete. Uhum. Mas eu tô tentando achar o primeiro... Eu acho que talvez seja John Carter, hein? Porque, como eu disse, anos 30. Talvez tenha alguma merda aí que a gente não conhece. Ô, você sabe do cara que prevê o Titanic? Proto Space Opera começa no século XIX com autores franceses, então... Mas assim, é aí que tá a questão. Porque daí a pessoa pode falar, Star Wars. Não, não tá nessa conversa. Aí vem depois, não é o primeiro... Bem depois. Ah, Flash Gordon teve... Obviamente começou naquela revista Pulp de ficção científica. Sim, sim. Que é onde começou quase tudo disso. Onde começou tudo. Inclusive os autores, né? Asimov. Amazing Stories. Amazing Stories, né? Uma puta revista importante pro desenvolvimento do gênero, aliás. Eu amo as ilustrações de capa dessas coisas. Porra, é incrível. Eu amo, eu sou apaixonado. Esse tipo... Você quer me ver sorrir, me mostra uma ilustração retrô de sci-fi. Se eu fosse editor de sci-fi, eu ia quebrar a editora, porque eu ia adorar fazer essas capas, ninguém ia comprar. Ninguém ia comprar. Eu concordo. Nossa, estamos em sync nisso, porque eu faria muito isso. Ia ser só assim, eu ia contratar o cara especial. Tem um perfil do Instagram que eu sigo, que é Sci-Fi Art, que é maravilhoso. Você ia gostar. Se fosse você, até seguiria. 80% do que eles colocam é vintage pra caramba, assim. Muito bonitinho. Muito legal. Bom, foda-se, não achei a porra da primeira Space Opera. É difícil também de definir. Mas é que nem, qual que é o primeiro... Como que chama? O primeiro sci-fi a gente sabe. Sim, o primeiro sci-fi a gente sabe. A gente já não tá tão mal assim. O primeiro de juntar os bonequinhos e virar um robôzão gigante lá, japonês. Qual que é o primeiro? Você entendeu? Que é um sci-fi isso aí também, pô. Totsaku. Totsaku. Super Sentai. Mas Totsaku não é outro nome também? Totsaku, é certo? Falei certo? A primeira série de Sentai foi a Himitsu Sentai Go Ranger. Em abril de 1975. Tava em negrito pra você falar dessa forma? Ah, tá. Himitsu Sentai Go Ranger. De quanto que é? 75. Ué, mas... Ah, não, mas não era, não. Eu ia falar uma merda gigantesca. Pelo mesmo cara que criou Kamen Rider, Cyborg 009, no ano seguinte. Cara, o cara era... Esse aí era fodão, hein? Mas é tipo o cara que criou o karaokê, né? O cara não ganhou um puto, né? Não, acho que ele foi bem sucedido, esse cara. Não, esse aí com certeza foi, pô. Mas... Lembra do National Kid? Lembro. Era legal. Aposto que não dá pra assistir. Não, não dá, não dá. Nem pra dar risada. Sabe um sci-fi que era legal de televisão? A gente já entrou pra outra coisa. O Elo Perdido. Porque é sci-fi. O Elo Perdido é sci-fi. É lógico, é viagem no tempo. É. É. É quase um gênero em si, né? Viagem no tempo. Sim. Tem o pós-apocalíptico. Sim, também. É. Que é essa época pós-guerra nuclear, pá, tal. Na guerra época da Guerra Fria. Guerra Fria. Todas as obras. Obras, eu digo, em qualquer mídia, tudo vem do medo, né? Porque a gente teve. A gente tem fases, eu acho. Tipo, o Zeitgeist. Funciona. Zeitgeist. É um bom nome pra um sci-fi. É, pior que é, né? Acho que ele funciona em picos e vales mesmo, assim. Na época dos vales, a gente tem as obras mais pessimistas, com mais medo, influenciadas mais por isso. E você tem outros momentos mais otimistas, uma coisa, tipo, olha tipo, mais... A cabana. Se fuder, Thiago. Ah, eu sei que é o primeiro sci-fi da história. A Bíblia. Ai, eu queria zoar a Bíblia, posso? Não encaixou, não deu certo. Não encaixou, mas nem tudo é slandunk na vida. Ah, eu entendi, porque achei a justificativa para o seu encaixe ruim. Já diria Arthur C. Clarke, qualquer tecnologia avançada o suficiente parece magia. Parece magia. É nessa ordem a frase, não é o contrário? Sei lá, você entendeu. No meu gibi de sci-fi, inclusive, eu coloquei que na casa do protagonista tem um pôster. Não, ninguém fala a frase, tem o pôster escrito a frase, porque o cara é mega nerdão e tal. Ah, eu quis colocar essa frase, pô. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Certo. Essa é a frase. É mesmo. Charles Chaplin, diria. Chico Xavier. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln sorri no inferno. Que? Não preciso entender. Eu não entendi. Abraham Lincoln fez aí, lutou com os vampiros, né? Naquele livro lá, né? É ruim. Não, o livro é legal. O filme eu não vi. Eu tô oficialmente desistindo. Eu não consigo mais acompanhar. Você gostou daquele sci-fizinho do Neil Gaiman? O Interworlds? Interworlds. Eu não sei como é essa. Entre Mundos? Não li isso, não. É um sci-fizinho juvenil que ele escreveu, o Neil Gaiman. Eu achei bacaninha. É de realidades alternativas, essas coisas. Isso não. Nossa, você que é o senhor, eu amo Neil Gaiman, não conhece? Não. Eu conheço, eu li. Parabéns. Eu li só o primeiro. É Interworld, é isso mesmo. É um quadrinho? Não, é um livro. Tem mais de um? Não sei se são dois ou três, eu vi dois já. Porra. Mas é bem... Tipo, eu acho que você ia gostar. Já que você gosta do game e tal. Eu achei legal, achei bacaninha. Mas é pra molecada, né? Mas é legal. Os conceitos usados são bem legais. Ah, mas esses livros que é New Game e mais alguém. Não, esse era só ele. Não, é ele e o Michael Reeves. O cara que fez aquele Mortal Engines. Nossa, eu não sei qual que é esse. Que é um livro meio... ele é meio steampunk doidão de cidades que andam pelo deserto pós-apocalíptico. A cidade anda? É. Tipo do Miyazaki lá, o castelo. É tipo animado. Castelo animado, só que é uma versão. Que é uma cidade. Metrópole. Ah, assim. Entendi. Steampunk. Porque Miyazaki não é steampunk. Miyazaki é Miyazaki. Miyazaki é Miyazaki. Não, eu acho que nunca ninguém atribuiu aquilo a ser steampunk, porque é muito Miyazaki pra ser steampunk. Tem o. O que foi, Vitinho? Ah, que bonitinho. Que Vitinho. Bom Vitinho. O Michael Reeves, ele escreveu alguns livros de Star Wars. Ah, esses do universo expandido e tal? É. Bacana. Mas assim, esses livros que é mais de um autor, normalmente tem um autor lá só pra vender o livro. Ih, vai ter tipo Neil Gaiman. Vai ter a série do Good Omens, você viu? Sim, sim. É. É que nem os livros que saem agora aqui no Brasil, a maioria deles pela própria Leia, que tem George Martin, ai, assim. Você vai. Sabe, enorme. Ai. Sei. E ele fez, tipo, o prefácio. Tá doendo, Vitinho. O que ele quer? É um monte de conto, ele organiza. Ele faz isso. Ele acha que é papagaio. Às vezes fica no ombro. Não, agora ele parou. Agora tá tranquilo. Vou continuar assim. Ai. Vitinho. Mas você é louco, hein, gato do caralho. Sim, ele coloca George Martin. Enorme na cara. Aí tem um trocentos autores. Às vezes até tem umas coisas boas, assim, né? Mas, né? Mas é muito... Tipo, eu nem fui atrás porque é isso, sabe? E o Douglas Adams? O único livro que eu li, que é bom, É o do Terry Pratchett com o Neil Gaiman, que é o Good Omens, Belas Maldições. Que é um livro do Terry Pratchett. É um livro do Terry Pratchett. É. Olha, Gato-Aranha. Onde ele tá? Meu, o que tá acontecendo com o Vitinho hoje? Caralho. Ele tá louco. Exorcista. Gato-Aranha, Gato-Aranha. Meu, o gato está escalando a rede da janela. Eu tomei até um susto que eu olhei pra trás. Eu pensei que era o macaco. O Planeta dos Macacos, um sci-fi também, muito bom. Sim, o livro é bem legal, viu? Ah, você comentou aqui. Você até contou a história do livro, né? de uma forma muito deprimente. Eu lembro que eu vi que você... Vamos comentar aqui, que a gente não comentou entre nós. Assisti a guerra pelo Planeta dos Macacos. Eu ia falar que você gostou do macaco lá, de Toquinha lá. Oh, não! Você imita o Koba do outro filme. Quando ele chega com o coletinho. Quem não assistiu não é spoiler, fica tranquilo. O macaco de coletinho e Toquinha, ele chega... Aí todo mundo olha pra ele e vai... É o Steve Zan, mano. É, né? Você falou, não sabia. Depois eu falei, vou procurar quem é. Faz mais sentido, né? Você lembra do Koba do filme anterior? Lembro. Eu sei imitar igualzinho. Esse sim. Você não tem, pode falar. I am Koba. Ah, igualzinho. É igualzinho, pode procurar, hein? Koba. Ah, igualzinho, pô. Dá um crédito pro Thiago, às vezes, na vida. Não. Mas é isso aí, então, né? Sci-fi é bacana. Gente fina. O que você tem a dizer de Douglas Adams? Bacana também. Super cara, legal. Meu camarada. Douglas Adams, ele fazia um sci-fi que também é mais essa pegada que você curte, que você acha que gostaria de fazer. É mais sátira, né? É mais humor e tal. Olha lá, ele tá doidão, ele deu um pulo ali que, ó, tem um espírito no Vitinho. O sci-fi pro Douglas Adams acho que é mais uma desculpa. É um gênero que era confortável pra ele mexer, pra contar uma historinha, sabe? Não é... Eu não acho foi o modo que ele achou de encaixar o nonsense do que lhe é peculiar. Tipo, o que você usa? Mundos loucos. O Terry Pratchett usou a fantasia. O Douglas Adams usou o sci-fi. São bem próximos nessa coisa, tem razão. É a mesma pegada. Inclusive, eu já te falei que uma hora eu quero pegar esses do Terry Pratchett pra ler aí que você tem aí. Tô até apontando pra eles aqui direitinho. Ah, não tenho quase nenhum deles, né? Porque, na verdade, o Discworld são, tipo, 40 e poucos livros. Sim, sim, mas... Ah, né? Coisas do... Como chama cyberpunk, essas coisas? São consideradas sci-fi, você acha? Cyberpunk. Não, sim, mas né? É, tem a ver com esses movimentos de época e tal. É. Que foi nos anos 90. 90, sim. Com internet, apesar que o Neuromancer é de que ano? É 85, acho. 85, né? Faz sentido, começo da computação, né? Aquela coisa Tron. Exatamente. Eu amo também isso aí. Visualmente, esse tipo de... A tecnologia futurista dos anos 80. Então, mas Tron é um pouco mais, assim, otimista, aventuresco. É quase um space opera. Não. Eu falei esteticamente. Assim. Né? Tipo, quer dizer... Que cyberpunk é deprê. Circuito. Cyberpunk é deprê. É, mas é escroto. É porque ele é... O mundo tá na merda. Tá na merda e normalmente ele mostra periferias, essas coisas. Empresas assim. Dominam o mundo e você é um bosta. É isso. O Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, cyberpunk. Akira. Akira é sci-fi. Ah, Akira é sci-fi. Sim, manipulação genética. Manipulação genética, Pô, Akira é bom demais. Quase tudo pode ser sci-fi, é foda, né? Também. Não, sim, é só você colocar com algum elemento. Ah, assim, ó, tem elfo, fantasia. Tem robô, sci-fi. Tem alguma coisa de metal. É sci-fi. Pronto, tá definido. É. Jurassic Park, sci-fi. Jurassic Park é sci-fi. Bem, bastante até. E ele ainda se preocupa com regras, né? Não, porque a gente pegou o DNA do sapo, não sei o que e tal. E tem o cara loucão do sci-fi, que é o Philip K. Dick. Ah, esse aí ele faz... é o homem sci-fi, né? Ele faz futurismo, ele faz realidade paralela, ele faz pós-apocalíptico, ele faz New Age, tudo junto, misturado. É. Faz cyberpunk, é uma loucura do cacete. Ai, ai, eu tô com vontade de mijar de novo, por isso que eu fiquei meio assim. Leiam. Leia? Leiam. Leiam o quê? O meu mijo? Dick. Ah, sim. Tu faz banner. Daí eu... Qual obra cabe no pinto do faz banner impresso? Impresso? É. Nossa, qual que é a maior série do mundo que já foi feita? Na verdade, não é uma série, mas é uma coisa que até, até é meio sci-fizística. O Pi. O número. Pi. Ele. Ninguém chegou até o final dele, obviamente. Tem um filme Pi. Tem o filme... É bom. Do Darren Aronofsky. É. É bom. Eu gosto. É. Não me lembro de detalhes. Né? É, é branco e preto. É. Mas é legal. Eu gosto. E é não linear. Não, é. É. É bem que cabeçudo. Dá um nó na cabeça. Dá um nó, tem que prestar atenção pra cacete. Senão você perde. Não é um sci-fi estilo... É hardão. Estilo Inception do... Nolan. Esse aí é hard adamantium, o Pi. Hard, é. Não, esse aí é foda. Sabe que, você não, que eu não sei se eu gosto? Metade do filme é matemática, velho. É, é. Eu não lembro se eu gosto. Eu lembro que eu gostei na época. É um bom filme. É, é legal. Pois é. Parabéns aí, Aronofsky. Parabéns aí por você ter nascido. Tudo de bom pra você e sua família. Bota lá, vai. I will remember you. Oh, ficou mó bonita a minha voz agora. Eu até me surpreendi. Não ficou? Eu vou tentar cantar. Porque isso aqui é meio Bob Dylan. Aí. Boleta! They are a change. Oh, yeah. Tchica, tchica. Pum, pum. Oh, yeah. Eu acho que esse foi o nosso episódio mais picareta de todos. Eu pensei que você falou mais picudo. Igual faz Spider. Foi muito picareta esse episódio. Foi. O que você tá fazendo aí? De novo? A gente é picareta pra caralho. Mas foi além. Além. Ao infinito e além. Sci-fi. Olha, pensando bem, é mesmo que o Buzz Lightyear é um personagem de sci-fi. Eu tô me acostumando a falar com... Você tá me confundindo, meu cerebrinho. E agora? Cerebrinho mesmo. Meu cerebrinho. Sabe o que eu odeio? O quê? Deus! Ah! Demorou pra acontecer isso. Eu já vinha pensando há muito tempo que eu deveria fazer isso. É verdade. Mas eu já tive o espirro de própolis no começo do episódio. Nossa, você tá muito... Só faltava ter tipo uma rede pra você. Você já tá em ritmo... É ritmo de férias. Ritmo de férias que o Barone... O que, que você odeia? Trabalhar, sabe? Puta, você... Olha, vai ter bronca aqui. Não, eu já te dei bronca. Não dá pra ter duas. Ah, dá. Eu tomo duas, três broncas por episódio? De verdade, não. Eu odeio... Não sei o que eu odeio. Tá, então você não odeia nada, vai. Eu não odeio nada. Vamos falar... Eu tô mal zen. Falta 3 dias pra ter festa. É verdade, você tá muito bem. É, vamos lá, vamos... É muito estranho gravar tão assim pra frente. É. Olha, ó, vamos fazer um comentário, assim. É bem estranho mesmo. É um comentário aqui com a galera aí. Vamos dar uma bronca nos ouvintes? Vamos. Porque, tipo assim, não é uma bronca. Porque eu quero que, honestamente, quanto a isso, eles se fodam. Seu bosta. Só que, assim, você, ouvinte... Seu bosta. Ou sua bosta. Bostona. Na verdade, a gente tem um percentual de ouvintes mulheres, acho que maior que masculino. É que acho que se eu usar seu bosta, eu tenho os dois gêneros, entendeu? Pode ser. Bom, dane-se isso, porque o que importa é a bronca. Matéria fecal. É, pronto. Matéria fecal. Matéria fecal. Ei, anda pra andar. Prr, prr. Matéria fecal. Por onde andará a Vini, né? Nossa. Lollapalooza, vamos fazer o line-up do line-up do Lollapalooza 2018. Maravilhoso, hein? Primeiro headliner, a gente vai do headliner pra baixo. Do headliner pra baixo? Felipe Dillon. Não, tem que ser no último dia o Dillon. Tem que fechar. Ah, ele fecha. Lulu Santos. Lulu Santos e Dillon lá em cima no cartaz. Blitz, Vini. É. Nenhum de nós. Tiazinha. Porque ela faz um mashup ali com o Vini. Bochecha. DJ Mark. DJ André Marques. Sim. Boa, gostei. Nossa, maravilhoso. Eu iria muito nesse festival. Eu não tô zoando. Eu iria muito nesse festival. Molejo. Que fim levou Robin. Pra quem não conhece Que Fim Levou Robin, linka aí o 1, 2, 3, 4. A canção de sucesso deles. É deles, 1, 2, 3, 4? É. Que fim levou Robin. Esse é do Little Quail, isso aí. Não, mas o Little Quail vem depois. João Penca e seus miquinhos amestrados. Nossa. Que é do Léo Jaime, né? É... Falcão. Ivan Lins. Ivan Lins. Roupa Nova. Falcão. Os dois, né? O do Rapa e o... Não, só o Falcão. Só o Falcão. Não, foda, foda. Tirulipa Júnior. Jonathan da Nova Geração. Não, vai ter o dia do Furacão 2000. Puta, foda. Foda. Atenda hein? Furacão 2000. Vou te dar muita pressão. Puta, muito foda. É... A gente tá esquecendo de gente. De gente vai, boa, né? Hein? É. Puta, caramba, viu? Tem um negócio bom aí, hein? Que merda esquecer. Mas aí, já tá bom, hein? Matéria fecal. Qual que era a bronca? Ah! Já tava empolgado aqui, já tava imaginando cartaz com esses nomes, assim. Puta, eu queria muito ter uns ouvintes muito fanáticos, que tem pra muito tempo isso, pra fazer, né? Isso, sabe? Fica a dica. Você pede, não dá certo. É, eu sei. É... Não adianta nem pedindo, eles fazem nada. É verdade. A gente tem os ouvintes mais preguiçosos do mundo e menos participativos. Só o Jaime Rodrigues. Jaime. O Jaime. Jaime Palilo. O Jaime Palilo. É, vocês, ouvintes, o negócio é o seguinte. Tudo bem que pode ser uma bela de uma indireta de que ninguém quer nossos produtos. Porque a gente tem a promoção do Dilão. E, assim, durante uma semana teve, assim, um mínimo esforço da galera. E agora não tem mais, assim, sabe? Vocês têm que esquecer. A promoção do Dilão consiste em você no site e vai lá e faz o melhor comentário. Não importa do que, não importa se está no tema. É só um comentário muito bom. É. Só que vocês não estão fazendo. E a questão é que são todos os produtos lançados por Thiago Pesanetic e Fernando Obaroni. Só que ninguém tá fazendo, então vai todo mundo ficar sem e a gente não gasta um centavo. Apesar que nós temos um precedente muito bom, né? Que o Thiago Lee até hoje não tem os produtos que ele ganhou na promoção Descobridor de Sete Bares. Mas porque ele foi combinar de marcar um dia pra te encontrar na Paulista. E foi um dia que eu acho que esqueci, não lembro o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, não me lembro o quê. Você começou a trabalhar. Foi, né? Ah, então... Não, mas eu vou... Não, tá reservado. Já peguei os materiais com você, a Insano Escape 4. Uhum. Tá tudo lá bonitinho. Só marcar com o Thiago Lee. É, bom, mas assim, a bronca é... Assim, eu não tô me importando se eles vão fazer ou não. Mas assim, eu tô achando que as pessoas são muito burras, porque é muita coisa. Mas ok. É, né? A troco de um comentário. A troco de um comentário. E só lembrando, obviamente, que Ayrton Marinho, Alessio, Esteves não estão... Elenco B, como já disseram. Elenco B, como a Luciana Teixeira... A Luciana Teixeira pode participar. Sim. Porque ela não é elenco B. Ela não é elenco B. Ela é ouvinte VIP. Ouvinte. Porque quando os ouvintes são citados aqui, eles são VIP. Quando dão dinheiro pra gente no apoia, ser VIP. Pra gente é muito importante. É, que mais que a gente pode dar bronca? Não, tá bom já. Você tá muito cansado, né? Que é isso? Ah, nossa, Arquivo X isso aí? É que eu tô num ponto, assim, que eu não me importo mais. It's been one week. Você não lembra essa música? One Week. One Week, do Bare Naked Lady. It's been one week, nem isso você conseguiu falar. Ah, isso eu não lembro, né? One week since you looked at me. Essa é a primeira frase. Mas o... Eu parei de me importar. Primeiro porque você teve aquele surto e depois ficou falando do Vitinho, né? Fez igual a ele. Será que o espírito da sua casa tá... Olha lá, tá acontecendo de novo. Tá virando pra papagaio. Ai. É legal o rabo na cara também. It's been. E aí eu meio que desencanei, daí como eu vou estar de férias mesmo. Vamos lembrar então rapidinho aqui, músicas da era do American Pie. Bare Naked Ladies com One Week. Nós temos também Sum 41 com Fat Lip. Nossa. Nós temos... Gosto, hein? Gosto bastante. Nós temos também... Blink-182 com... Eu tô gostando de ser radialista, acho que eu vou entrar na 89. A Rádio Rock. Sugar Ray com... Como que é aquela música? Que é da praia? When it's over... Você tava desbaixando? Volta! Então pode... Ah! Como que é aquela música do... Agora que eu fiquei curioso de verdade. Qual? A do Sugar Ray. When it's over... My love... When you go... I know... E aquela outra lá que tinha eles andando de patins? Como é que era? Para, já nem tô pensando mais se tá gravando ou não, é. Como é que é? A do Desandando de Patins era... Every morning. Every morning, Desandando... Tchau.